o sapo e a fechar. E a fechar porque os nossos médicos decidiram que não faziam sapo noturno. Não fazemos os nossos médicos, têm sido uns heróis porque estão sobrecarregados, tem a ver com a falta de médicos, também podemos falar sobre isso, mas tinham toda a legitimidade para fazer isso, para defender. E foi isso que aconteceu. Com certeza, o engenheiro, o deputado João Brito, ficava mais contente se o Oliveira do Hospital não tivesse serviço permanente das 8 da noite às 8 da manhã. Mas não, nós não ficámos porque nós não somos cúmplices, nós não somos cúmplices na desgraça que deixaram a saúde do Oliveira do Hospital com a fugida do sul para Arcanil, quando o Oliveira do Hospital é que era o conselho. E aí, as coisas não têm corrido mal. Entregámos, eu acho que estava em pé, acho que há coisas que têm estado. Eu tenho ido lá de vez em quando para ver como é que as coisas correm e vou dizer, estou preocupado, é que serviço de atendimento permanente, das 8 da manhã, das 8 da noite, tínhamos 3 médicos e 3 médicos foram-se embora porque tiveram mobilidade.